Há uma fonte sonora e a fonte sonora são os oscilores. Oscilores porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? Oscillators, which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape them. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the mode. All you need is a good musical ear. Muito boa tarde, está no ar mais uma edição do Oscillator. Originalmente às quintas-feiras, das 4 às 5 da tarde. Em reposição de segunda para terça, da 1 às 2 da manhã. As moradas são as mesmas de sempre, 107.9 FM. Para nos poderem ouvir online, ruc.fm. Abrimos o nosso programa com dupla passagem para o projeto Trucks. Pela mão da Acid Test e da Avenue 66. Ficamos com o trabalho Orbiter. Primeiro com o tema inaugural With It. E depois com o sétimo deste trabalho, Myro. Está aberta mais uma sessão do Oscillator, sejam bem-vindos. No final deste programa, ele irá encontrar-se disponível em podcast no Mixcloud ou no iTunes. Thank you. trabalho Orbiter para Trucks, edição pela californiana Acid Test Avenue 66. Primeiro ficámos com Vedet, agora e ainda em fundo o Myro. Da Califórnia rumamos até Berlim. Edições Per Música Adrastra. Já não é a primeira vez. Coletânea Music Der Stern Volume 1. Coletânea, lançada no último dia 24 de fevereiro. Iremos ficar com Orbit para o projeto Vertical 67. Depois vamos até Barcelona na Seven Villas Music para ficar com Pablo Bolívar and the Sensual Physics. Trabalho Traverse Reprise. De lá iremos ficar com Bass Reprise. Thank you. trabalho Traverse Reprise, Pablo Bolivar and the Sensual Physics, edição Seven Villas Music. De lá ouvimos o tema inaugural deste trabalho, Bass Reprise. Para trás, pela mão da Per Música Ad Astra, diretamente de Berlim, Music der Stern, Volume 1. Ouvimos desta coletânea Vertical 67 com o seu Harbit. Para a frente é o caminho, vamos ficar com Sweet Sweater Moves, diretamente de Maryland, nos Estados Unidos, trabalho Functional Vibes. De lá iremos ficar com Strawberry Preserves, depois pela mão da Melody as Truth, repetentes por aqui, vamos ficar com Palta, trabalho Universal, edição 12 polegadas, do passado ano, mês de novembro. Vamos ficar com o tema Tapped Opta Gels, nome complicado. Por agora então, Strawberry Preserves para Sweet Sweater Moves. We'll be right back.

edição pela Melody as Truth, Palta Universal. Ficamos com Tapt Aupta Gels. Para trás, Sweet Sweater Moves com o trabalho Functional Vibes. De lá, Strawberry Preserves. A seguir é tempo de recordação. É tempo também de reedição pela Love All Day, editora de Chicago. Projeto Planetary Peace. Dois americanos no Reino Unido nos anos 80. Aí está, trabalho Synthesis. Ótima cover, a capa do disco, claro. Vamos partilhar esta capa no nosso Facebook, passem por lá, poderão ver. Christ is Coming é o tema, deixem-se ficar. Projeto Planetary Peace, um sintetizador modular, dois microfones e dois companheiros a fazerem este trabalho de Synthesis, edição vinil e cassete, foi lançada ou relançada, digamos assim, em 2016. Pela mão da Love All Day. Ficamos com Christ is Coming. Continuamos em 2016, desta vez pela Serene. Letania Orbital Planes and Passenger Trains, o volume 1 de uma edição praticamente esgotada. Iremos ficar com dupla passagem, dois artistas diferentes. Primeiro a Ahmed Saab com Blue Loop, já roda. E depois iremos ficar com Ivan Rivers, What's Up G. Cruzamos assim a primeira meia hora deste programa. Para quem só nos apanhou agora, estão a ouvir o Oscillator. Quintas-feiras, das 16 às 17 horas. De segunda para terça, da 1 às 2 da manhã. As moradas para nos poderem ouvir em direto são os 107.9 e RUC.fm. Para nos ouvirem em podcast, podem procurar no Mixcloud ou então no iTunes. Por agora então, Coletânea Orbital Planes and Passenger Trains Volume 1. Thank you. dupla passagem, primeiro com a Mad Sub, Blue Loop, agora no final Hayden Rivers, ou Rivers neste caso. Fica a pergunta, what's up G? Coletânea Orbital, Planes and Passengers, Trains, Volume 1. Edição Plus Rain do Reino Unido. Já estamos noutra. Regressamos à Califórnia, a Los Angeles, para esta edição da HAZIP. Artista Marin Karras. Trabalho Apex. Com a sua edição em vinil escutada, podemos escutar de lá este Labyrinth, extenso tema. Depois vamos até Ghost Stations Remixes, edição para Marconi Union, diretamente de Manchester. Iremos ficar com Sleeper Biosphere Remix. Depois iremos regressar para fechar a loja. Por agora, estas duas. Thank you. Ghost Stations Remixes, Marconi Union, a primeira Sleeper Biosphere Remix, artista de Manchester. Para trás ficou o trabalho Apex para Marin Caras. De lá ouvimos Labyrinth. Está na hora de fecharmos. Não sem antes anunciar a última. RV Sutherland. Pela mão da Voyage. Diretamente da Austrália. Trabalho Brothers. Iremos fechar com o tema que encerra este trabalho de 2014, Close Quarters. Da minha parte é tudo, foi um prazer ter estado esta hora convosco. Quintas-feiras das 4 às 5 da tarde, de segunda para terça, da 1 às 2 da manhã. Nuno Pires deste lado. Foi um prazer, prometo voltar para a semana. No final deste episódio, ele irá converter-se em podcast. Podem sempre acompanhar. Passem pela nossa página do Facebook. As moradas estão todas por lá. Link direto de download, iTunes ou então Mixcloud. RV Sutherland. Nos próximos minutos, fiquem muito bem. Até para a semana. We'll be right back.